noite já chegou para te sossegar. A lua voltou, vai contigo sonhar. Versos feitos de amor, flores e estrelas do mar, histórias cheias de cor para o teu sono embalar. Já chegou.